também encontra o Auto Posto Santa Luzia. Telefone para contato 819-8196-1349. Organização Abenildo e Família. Central Net, essa a gente não esquece. Tem na Central Net a qualidade que a gente merece. Quando eu falei da Central Net, você quis, quis, quis. Agora tu navega muito mais feliz. Quando eu falei da Central Net, você quis, quis, quis. Agora tu navega muito mais feliz. Aqui na Central Net não tem comparação. Tem o melhor suporte, nunca te deixar na mão. Quando eu falei da Central Net, você quis, quis. Central Net, a sua melhor experiência em navegação. Aqui você faz videochamadas para a família sem travar. Assiste filmes em 4 e 8K. Tem Deezer Premium para escutar mais de 2 milhões de músicas sem intervalo. Paramount para assistir a Libertadores. Temos ainda para você a Central Móvel. Isso mesmo, planos de telefonia. Tudo isso com atendimento mais rápido da região. Central Net, sua casa toda conectada com a estabilidade que você sempre quis. A melhor internet para jogos com planos para empresas. O cliente da Central ainda ganha R$30 no Indica Pix. Tá esperando o quê? Vem pra cá. Tá na Central? Tá em todos os lugares. Siga no Instagram, @centralnet. Comece a criar memórias inesquecíveis nos seus filhos. Dê presentes que eles realmente gostam. Em Frei Miguelinho, você tem a MC Presentes. Cansou de bater perna atrás do brinquedo dos sonhos do seu filho? Ou itens para o seu lar? Então, corre na MC Presentes. Lá você encontra tudo o que procura. Os principais brinquedos para todas as idades e gostos. E o melhor, a preços incríveis. Estamos te aguardando. A MC Presentes também trabalha com moda masculina, adulto e infantil. Telefone ou WhatsApp 819-8185-9348. Estamos localizados na esquina com a Praça Crispim Hipólito, em frente à Panificação Aguiar, no centro de Frei Miguelinho. Organização Dayana e Aparecido. Farmácia Popular, variedade em produtos e medicamentos genéricos similares e originais. Parceria com a farmácia de manipulação, pedidos de medicamentos, caso não tenha na hora, fazemos o pedido e chega no dia seguinte. Aferição de pressão e glicemia, com farmacêutico presente, com atendimento incomparável dos funcionários. Chama no zap 981046722. Farmácia Popular, na rua principal, em frente ao mercado Olho d'Água. Cada palmo dessa estrada eu conheço bem. Atenção, Frei Miguelinho em região. Está precisando se locomover para algum lugar e precisa de um serviço particular? Agora você pode contar com o serviço de Djalmir para levar você onde seja preciso. Aeroportos, hospitais, festas em geral, qualquer que seja o local, ligue 989710326 e faça sua viagem com total segurança e comodidade. Serviços 24 horas, precisou, chamou. Djalmir, conforto e segurança para você ir e vir. A melhor companhia, 104,9 Olho d'Água FM. Olá, aqui é o Padre João Carlos com uma boa notícia para você. A partir de agora eu vou estar todos os dias aqui na Rádio Olho d'Água FM 104,9 com o programa Tempo de Paz. Bênçãos na sua casa, na sua vida. Conto com a sua audiência. Quando o assunto é cuidar das pessoas, a PAF vai além e fecha parceria com a Clínica Espaço Vida. Você associado PAF tem descontos de até 50% nas consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem, terapias e dentistas na Clínica Espaço Vida. Isso mesmo, associado PAF tem 50% de desconto na clínica Espaço Vida. Atenção, associado PAF. Entre em contato agora com nossos consultores. Faça seu plano PAF para aproveitar as vantagens. 819-8251-4809. PAF Vida, a parceria que cuida de você. Prezados ouvintes, convido a todos a nos acompanhar todos os dias aqui pela rádio Olho d'Água FM, de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11 até as 11:30, programa Pelos Caminhos da Fé, um programa que tem o intuito de levar a verdadeira parte espiritual, os ensinamentos, enfim, mostrar a vocês que Deus primeiramente, segundo a parte espiritual, é possível mudar a vida de todos. É possível resolver os seus problemas e quero trazer a esperança e a fé inabalável a Deus e os bons irmãos de luz. Os interessados, entre em contato comigo pelos telefones 9983-1549. Médio Vidente Clauton Douglas, a solução para os seus problemas. Diversidade, sabor e qualidade você encontra na Sorveteria e Açaíteria Quatro Estações, localizada na Rua da Piscina, em Frei Miguelinho, oferecendo uma ampla variedade de sorvetes, picolés, açaí, cremosinho e gelo. Nossos produtos são feitos com ingredientes de alta qualidade e produzidos diariamente, garantindo sempre frescor e sabor. Além disso, oferecemos opções para todos os gostos. Chame no WhatsApp 981652687. 981652687. Fazemos delivery na cidade. Visite-nos agora mesmo e comprova o que estamos falando. Organização Júnior Lima. Sorveteria e Açaíteria Quatro Estações. De fazer as suas compras, passe no Mercadinho do Marcos, localizado no distrito de placas de Frei Miguelinho, com grandes variedades em produtos, gêneros alimentícios, higiene e limpeza em geral, sempre com ótimas promoções e os melhores preços da região. Venha conferir, fazemos entrega em toda a região, aceitamos Pix e todos os cartões de crédito. Mercadinho do Marcos, telefones 81 9 8913 83 15 ou 81 9 9125 6953. E para você ficar bem informado sobre todas as nossas ofertas e promoções, siga nosso Instagram @ Mercadinho do Marcos. O sucesso está de volta. Agora seguimos com as melhores músicas para você. Rádio Olho d'Água FM 104,9. 104,9. O sucesso está no ar, emoção e informação. Sempre sua companhia. A número 1 na sintonia do sucesso. Olho d'Água FM, a sua cara. Me disse adeus e eu não acreditei naquele instante, porque pensei em cenas que eu já conhecia antes.